Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Mas eu vou ter que ir embora. Tá super legal curtindo aqui, bebendo. Mas eu tenho que ir embora. Obrigado! Se hoje estou bebendo, é por causa dessa mulher. Ela me deixou sozinho e ontem deu no pé. Eu sei que ela não me ama, por isso que ela me deixou. Eu vivia só sofrendo neste mundo sem ter seu amor. Eu vivia só sofrendo neste mundo sem ter seu amor. Me deixando na solidão.